Olá. A idolatria está por toda parte. Festivais religiosos continuam acontecendo mundo afora, no Brasil, em toda a América Latina, na Índia, em outros lugares. A gente vai ver, inclusive, a Índia, o maior festival religioso do mundo, em Varanasi, onde milhões de pessoas participam desse tipo de festividade, aonde a idolatria predomina. Onde um tipo de paganismo acontece ali todos os anos, e outras festividades em outros lugares, como na África também, enfim. A idolatria, desde a antiguidade até os nossos dias, ela persiste, ela está aí na nossa cara. Se a gente olhar o nosso calendário aqui no Brasil e observar, olhar os noticiários durante. Os dias de festividades religiosas, nós vamos ver a quantidade de pessoas que participam ali e a atitude dessas pessoas, a atitude de um tipo de devoção, tipo de apego que elas têm às imagens e tudo que está relacionado a isso. A questão é: essas pessoas sabem realmente o que estão fazendo? Elas têm consciência, elas param para avaliar as suas atitudes ali, se prostrando diante de um objeto. Elas param para pensar sobre isso, elas refletem, elas avaliam o seu comportamento. Nós vimos que Judá, temos visto aqui no livro de Isaías, tem um problema com a idolatria. E Deus vai falando com eles a respeito desse assunto ao longo do livro. Na última passagem, nós vimos que eles deviam fundamentar suas convicções na posição deles diante de Deus, na vida que Deus concede a eles, na palavra que Deus transmitiu, revelou a eles, ou seja, a posição, a vida, a palavra que procediam de Deus e que foram dados para eles. O Deus singular, o Deus único. Exclusivo, um Deus incomparável que os escolheu. E tamanho privilégio é o que deveria servir de base para as convicções deles. Mas a idolatria era um enorme obstáculo que precisava ser encarado, precisava ser visto como Deus o vê e enfrentado, combatido, abandonado. Mas nós sabemos que a idolatria faz parte ali da história do povo de Israel. No momento em que Isaías escreve esta profecia, estas profecias, né, essa idolatria estava acontecendo. E lá, quando chegasse o tempo de eles irem para Babilônia, algum tempo depois disto, novamente eles iam conviver no meio de um povo idólatra, de um povo pagão, com seus deuses, com as suas práticas. Então, o que Deus vai novamente trazer aqui uma advertência a partir do versículo 9 aqui do capítulo 44 de Isaías, que é onde nós estamos. Então, inicialmente, os versículos 9 e a 11, eles vão nos dar o tom dessa passagem. Diz assim: todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. Então nós vemos aqui o texto mostrando claramente como a passagem que a gente vai ler aqui na sequência, né, vai mostrar de forma irônica. Nós vamos ver a ironia desse texto, Deus lidando com este assunto dessa forma, vai mostrar de forma irônica a insensatez dos que fabricam e adoram ídolos. Portanto, então agora, a partir do versículo 12 até o 20, nós vamos ver como que Deus expõe esse assunto. Versículo 12 diz assim: o ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha, faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão, mas também modela um deus e o adora, faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele a queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: ah, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para para pensar. Ninguém tem conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo, ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Então esse texto traz aí a insensatez do idólatra. Vamos separar aqui por dois... em dois pontos. Vamos ver, em primeiro lugar, a insensatez do empenho para fazer um ídolo. Sim, porque precisa haver um empenho, precisa haver uma intenção, uma motivação, uma grande motivação para a pessoa se dedicar a isso. E o texto mostra, com a sua ironia, com a sua maneira especial de expor o assunto, dois tipos de artesão aqui. Fala do ferreiro, fala do marceneiro, apenas para dar destaque aqui às atitudes que, em geral, essas pessoas têm com relação aos ídolos. Ele fala aqui do esforço do ferreiro. O ferreiro é mostrado aqui como alguém que faz grande força. Ele emprega grande força. Ele martela. Ele passa um tempo muito grande fazendo isso. E a dedicação dele é tão extrema, é uma dedicação tão grande, que ele sequer para para se alimentar e para tomar água, por exemplo, para tomar um líquido, de forma que ele sente sede, ele sente fome, mas ele continua trabalhando. Ele está intensamente envolvido com aquilo, de modo que o texto mostra aí uma pessoa caindo de exaustão. Ele trabalha ao ponto de cair de exaustão, desfalecido, está sem forças. Trabalhou o tempo todo, arduamente, um trabalho pesado, um trabalho duro. Ele empenhou grande força naquilo, não se alimentou, não se hidratou e meio que desmaiou ali, para falar aqui, tentar mais ou menos captar o que o texto está dizendo. Além do esforço, o texto mostra a dedicação desses artesãos. E para isso ele vai usar a figura do marceneiro, o personagem marceneiro. Agora veja, aqui não são personagens, embora sendo fictícios, eles existiam, essas pessoas. Existiam muitas dessas pessoas que fabricavam, como fabricam até hoje. Mas aqui estamos falando de artesãos, pessoas que faziam as coisas manualmente. Os ídolos eram feitos ali um a um, podemos dizer. O marceneiro, o que fazia? Ele ia lá na floresta, selecionava as madeiras que ele precisava. Possivelmente ele ia ali com uma carroça, um cavalo, um animal de carga qualquer lá, e procurava levar uma quantidade de madeira, porque a gente vê que ele leva ali talvez um tronco, um bom pedaço de tronco, né? O texto não especifica a quantidade, a gente não tem como saber, mas dá para saber que ele leva uma certa quantidade. Ele pode também cultivar O texto diz que ele fica de olho ali para ver qual é a árvore que ele vai levar, ou ele pode também plantar alguma árvore específica com a finalidade já de usar essa árvore depois. No caso do ídolo, ele faz o esboço com grande cuidado, né? Meticulosamente, a gente poderia dizer. Então, ele faz um traçado ali com um instrumento para poder dar a forma inicial que ele pretende fazer. Ele pega uma linha, ele calcula as medidas, depois ele vai com um formão fazendo o primeiro corte ali e vai esculpindo, esculpindo até chegar àquilo que fique mais próximo da figura de um ser humano. E ao conseguir isso, a sua obra de madeira ali está pronta. Então veja, você tem aqui uma pessoa se esforçando, outra pessoa que é mais destacada aqui pela dedicação. Mas o fato é que sempre essas coisas estão juntas, né? Existe um esforço, existe uma dedicação, existe todo um empenho para fazer aquele ídolo. Agora veja, o que que acontece, por exemplo, com o ferreiro. O criador do objeto supostamente poderoso que vai surgir dali, o criador desse objeto é um homem. O criador desse objeto é alguém cujas forças são limitadas, tanto é que ele cai exausto. E o texto traz isso propositalmente. Mostra para o leitor, mostra para nós, que aquela pessoa que cria o ídolo, ele é um ser humano igual a nós. Ele não tem forças ilimitadas. Esse objeto, ele não veio de um mundo superior, não foi elaborado por uma entidade superior. Ele foi talhado. Ele foi moldado, ele foi construído ali por alguém que é um ser humano, e um ser humano que, por mais forte que seja, chega ao limite das suas forças até o ponto de desmaiar, até o ponto de cair. O objeto, esse objeto que supostamente teria algum poder, não tem poder para levantar o seu criador, para erguer aquele que o fez. E ele fica lá caído, evidentemente, sem forças. Essa é a primeira ironia que o texto mostra. Mostra essa situação de alguém que fica exaurido ali e sendo ele fraco e sem alguém para ajudá-lo, porque aquele objeto, evidentemente, não pode prestar ajuda nenhuma para ele. Além disso, nós vemos na pessoa do marceneiro ali, no personagem que é trazido, você vê que o criador do ídolo, ele tem a criatura como referência do divino. O que ele chama de Deus é a figura de um homem que ele conhece por ali. Muitas vezes esses artífices, esses artesãos, eles utilizavam inclusive modelos humanos. E é interessante como eles procuravam ali a referência do homem. A referência desses artesãos nunca é alguém além da criação, é alguém dentro da criação. Judá deveria ler estas coisas, o povo de Judá deveria ler estas coisas e lembrar, mais uma vez, como já tem sido lembrado fartamente por Isaías, que o Deus deles é um Deus que não se cansa, é um Deus que realmente não ele só tem forças, não só ele tem poder, mas ele supre de forças, ele realmente dá forças àqueles que creem nele, aqueles que têm um relacionamento com ele. No caso de Israel, o povo que ele sustentou, que ele manteve e de alguma maneira ele ainda mantém até hoje. O fato é que esse Deus é um Deus que supre realmente e é um Deus que é insondável. Ele não pode ser descrito, não pode ser desenhado, ele não pode ser esculpido, ele não pode ser manipulado. Ele não pode ser carregado, ele não pode ser feito a partir de uma matéria qualquer que existe por aí. Então, a primeira insensatez que aparece aqui é essa insensatez do empenho. Como é que as pessoas podem se empenhar tanto, por essas coisas, por esses objetos? É algo realmente insensato e Deus procura trazer isso, mostrando através dos que fazem esses objetos essa insensatez. O segundo ponto aqui a respeito disso é a insensatez do valor atribuído ao ídolo. Se existe insensatez em se empenhar tanto, desenha e faz força e tudo mais, existe uma insensatez naquilo que é dado como valor. Como é que um objeto desses pode ter um valor muito acima daquilo que ele realmente representa, daquilo que ele realmente vale? E Deus mostra aqui a verdadeira natureza desses objetos, ao mostrar que, por exemplo, aquele ídolo de madeira, ele saiu de um material comum, um material que existe na natureza, na criação. Ele foi feito a partir de uma árvore. A mesma madeira inerte e passiva, a madeira não faz nada, a madeira não toma atitudes, a madeira não pensa, a madeira não é uma pessoa. A mesma madeira inerte e passiva, usada para produzir fogo, é utilizada neles. Porque ele mostra aqui que ele pegou a madeira, o artesão que faz aquele ídolo, ele assa, ele faz um fogo ali, é uma época, precisa de fogo ali para se aquecer, ele faz um fogo para aquecer a casa, ele faz pão, ele assa uma carne, faz o seu churrasquinho ali, e fica, o texto mostra assim, alguém que está feliz com aquilo, ele olha para o fogo, puxa, eu estou sentindo aqui o calorzinho do fogo, que bom. E o fato é que a mesma madeira que ele usou para fazer tudo isso, ele reservou um pedaço e fez o ídolo. Vamos pensar um pouquinho. Você pode pensar assim, mas hoje a coisa é diferente. Você vai ali em algumas lojas e você vê lá as estátuas, né? os objetos de culto. Inclusive eles são iguaizinhos, né? Eles podem ser feitos em série. Existem ainda aqueles que são feitos artesanalmente. Tem gente que ainda se dedica a fazer de forma artesanal. Nós vemos inclusive alguns monumentos gigantescos que são feitos por aí. As cidades até parece que tem uma certa competição para ver quem faz a maior estátua da entidade X ou Y. Isso é feito de uma forma que não pode ser uma forma em sentido industrial, não pode ser feito em série. Então é feito artesanalmente, mas tem muita coisa feita de forma industrial, mas também com materiais comuns, se você for analisar. Ou é gesso, ou é plástico injetado ali, extremamente fácil, né? Pega um plástico com que se faz aí um banco, com que se faz aí um pote para guardar salada, né? Você pode pegar esse mesmo tipo de plástico e moldar na forma de um ser ali que venha a ser chamado de Deus. Embora o nome Deus não é tão usado atualmente como a gente sabe, né? A não ser lá em outros países, como eu citei aí, Índia tal, ainda tem atribuído lá o Deus tal, né? No Brasil isso já está mais disfarçado, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que continua sendo uma entidade, um objeto de culto ali. O fato é que são materiais comuns, e aí é que vem a questão. A verdadeira natureza é essa. Nada, eles não são nada. O que faz não é nada, o objeto que ele produz não é nada. Ninguém tem nada de especial aqui, Deus está dizendo. Porém, a natureza que o idólatra vê nesses objetos é que é a questão. Ele vê nesses objetos algo que vai totalmente além daquilo que o objeto é realmente, daquilo que o objeto tem em si. Ele dá um valor àquilo, é um valor, inclusive, de afeição, de apego. As pessoas fazem capinhas, fazem roupinhas, colocam luzinhas, as pessoas carregam esses ídolos, as pessoas andam quilômetros com esses ídolos nas costas, as pessoas viajam para ver aonde tem, além daqueles milhares, milhões, sei lá, de estatuazinhas, elas querem ver aquela estátua que está em um lugar considerado um lugar especialíssimo por elas. E essas pessoas, o texto mostra aqui, que tanto o ferreiro quanto o marceneiro, eles terminam de fazer tudo aquilo, eles sabem que foram eles que fizeram, eles sabem, o ferreiro sabe que ele desmaiou lá e o Deus não pôde socorrê-lo, o marceneiro sabe que ele fez o ídolo da mesma madeira que ele usou para fazer fogo, Porém, eles se prostram, eles oram e pedem a esses objetos por livramento. Pedem que ele, esse objeto, os salve, os proteja, os guarde, os guie, os ilumine. Ou seja, é uma divindade que está ali. Aquilo não é um simples objeto, aquilo é algo revestido de um poder extraordinário. De onde vem isso? Por que as pessoas fazem isso? Afinal, a madeira, se nós observarmos a ironia do texto, ela foi mais útil para o artesão quando ela foi queimada, porque ela produziu aquecimento para ele, produziu alimento para ele, ela foi mais útil para fornecer calor e para cozinhar alimentos do que para qualquer outra coisa que o artesão supostamente achasse que ela poderia fazer por ele. Mas o texto explica assim. O texto explica no finalzinho que essas pessoas elas têm uma mente iludida. A mente dessas pessoas ela está bloqueada, ela está fechada para que haja um entendimento, um discernimento. Eles não conseguem discernir o suficiente para se questionarem, para questionarem a coerência da sua atitude. Afinal de contas, eu fiz isso aqui com a mesma madeira, eu fiz isso aqui de um material comum. Como é que eu posso agora me ajoelhar diante disso? É racional? É razoável eu fazer isso? Isso é algo racional? Mas as pessoas não se questionam, o texto diz. Elas não fazem isso porque elas estão inebriadas, elas estão intoxicadas e elas não conseguem perceber, elas não conseguem enxergar. E o texto diz que, nesse caso, esse homem que produziu aquele ídolo de madeira e tudo mais, e se ajoelhou diante dele, ele estava se alimentando de cinza. Olha que expressão interessante, se alimentar de cinza. Você experimentou comer cinza? A cinza não te alimenta, a cinza não te dá nada para você ter algum proveito. A ideia de aqui, na verdade, ao invés de comer o alimento, ao invés de se beneficiar do alimento, esse homem estava procurando um tipo de alimentação espiritual, um tipo de suprimento espiritual que não ia sustentar nada, que não ia dar nada para ele, que não ia produzir nada na sua vida. Judá foi ensinado a crer no Deus, num Deus que não é feito por mãos humanas, é o Deus invisível. Ele não é desenhável, ele é transcendente, ou seja, ele está além da criação. Ele não pode ser uma parte da criação. Você não pode pegar um objeto da natureza e chamá-lo de Deus. Você não pode pegar nada do que foi criado e dar ele o status, dar ele a condição, a posição de algo acima da criação, porque está na criação. É por isso que Deus, o Deus verdadeiro, ele é inconfundível. Porque ele está acima da criação. Ele não faz parte da criação, porque ele é o criador de todas as coisas. Ele sim é perfeito. Ele sim é alguém que tem o modelo perfeito de como as coisas devem ser. E ele mesmo não pode ser esquadrinhado pelo homem. O Deus que se revelou a Judá através das suas palavras, as palavras que ele transmitiu aos profetas, através das suas ações na história, das suas muitas ações, dos seus juízos, das suas muitas ajudas, tantas coisas que eles sabiam a respeito de Deus. Que vergonha se prostrar diante de um mero pedaço de madeira, um pedaço de metal, de pedra, seja lá do que for. Interessante que a cultura grega, já nessa época, são encontrados. Tem objetos aí nos museus, inclusive guardados, que são relacionados a essa época em que Isaías está escrevendo aqui as primeiras estátuas em que se nota a busca de um modelo humano assim esteticamente considerado dentro de uma perfeição, onde a busca de linhas, a busca de feições. Essas estátuas até têm o que eles chamam de um tipo especial de sorriso. É um sorriso muito comedido, é uma expressão facial, são as proporções do corpo, tudo era muito medido, muito se procurando ali a ideia de um corpo perfeito. Isso era atribuído então a deuses. Essas estatuazinhas, elas eram colocadas em vários lugares ali, eram objetos de culto. Muitas vezes eram chamados de pequenos Apolos, né? Que é um deus grego. As primeiras manifestações ali desse tipo de cultura, que depois foi se propagando. Você pode olhar nos museus aí as estátuas dos famosos deuses gregos, que é musculosos, com toda aquela atitude de atleta e tudo mais. Tudo isso por quê? Porque na ideia do ser humano sempre teve isso, do Deus feito à sua imagem e dentro daquilo que ele concebia como o ser humano mais perfeito, assim seriam os deuses. Deus não é assim. Deus não é um mero ser humano. E o homem sim foi feito à sua imagem e semelhança, e não no sentido físico, obviamente, mas com características que lembram o Criador, que foram impressas no ser humano como reflexos do Criador. Esse é o Deus para quem Judá deveria olhar, e jamais para esses ídolos, fruto de uma cultura totalmente contrária a Deus, totalmente rebelde a Deus. Como nós ficamos em relação a isso? Eu penso que a primeira coisa é a gratidão. Nós devemos ser gratos porque Deus se revelou a nós como Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo. E ele assim nos livrou dos ídolos, nos livrou dessas crenças absurdas que giram em torno dessa cultura pagã, que faz parte das trevas, que faz parte da incredulidade. De tudo isso, Deus nos tirou, ele nos esclareceu, ele nos tirou dessa ignorância, dessa torpeza, dessa falta de entendimento. Quanta gratidão a Deus por isso. Embora a gente aqui ainda esteja engatinhando em compreender a Deus, o pouco que sabemos já é muito. Aquilo que ele nos mostrou é suficiente para que nos maravilhemos e para nos libertar, como nos libertou de toda aquela situação em que nós vivíamos. Nós devemos também, por conta disso, ajudar as pessoas que vivem na ignorância da idolatria. Nós temos que compreender a situação deles. Temos que ver o que o texto nos mostra aqui. Se essas pessoas soubessem o tamanho da incoerência em que eles vivem, eles abandonariam essas coisas, mas eles não conseguem reconhecer isso. E é muito difícil traduzir essas coisas para eles. A nossa saída é sempre apontar para Jesus. É sempre mostrar quem é o nosso Senhor. Sempre mostrar quem é esse Jesus das Escrituras. Quem é o Deus das Escrituras. E pedirmos sempre a Deus para que ele nos ajude a fazer isso. Que ele nos dê sabedoria. Que ele nos dê sensibilidade, oportunidades. Para que essas pessoas também sejam tiradas desse mundo de ignorância, desse mundo de falta de entendimento. E claro, nós devemos vigiar para não cair num outro tipo de idolatria, que não deixa de ser idolatria por ser, digamos, mais sutil do que essa, onde a pessoa vai lá, faz um ídolo, ou compra um ídolo, se ajoelha, fala com o ídolo, ora, pede coisas para ele, confia nele, etc. Existem idolatrias mais sutis, como nós sabemos. Idolatrias que levam as pessoas a se sacrificarem por coisas como bens, posição e outras coisas que nós sabemos. Nós podemos idolatrar pessoas, podemos idolatrar times de futebol, podemos idolatrar países, uma determinada nacionalidade. Enfim, a lista pode ser um tanto grande, mas o fato é que nós podemos fazer essas coisas de forma realmente pecaminosa, ou seja, quando essas coisas ocupam um lugar indevido no nosso coração, um lugar que só Deus pode ocupar, e certamente devemos fugir disso. Portanto, que Deus nos ajude a vivermos nesse mundo como luz, como referência daquele que é o único Deus verdadeiro, e que assim a nossa vida de fato reflita essa verdade. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.